sentado nas varandas, esperando o amanhecer. Estrelas lá no céu, fogueiras no sertão e as luzes da cidade não espantam a solidão. Dona Lua já se foi, ouvi-lhe outro rincão com o trigo da saudade, que é a massa do meu pão. A noite é um caso sério.